Bate na madeira vermelha. Bate numa pedra com o buraco aberto à exaltação da lua. Bate onde espumejam as ribeiras que atravessam as embocaduras siderais. E a madeira levanta-se, chameja a pedra astrológica. Serra-se a água nos cântaros da lava. A altas atmosferas bate nas estâncias negras e eu durmo com o sangue luzindo na boca. O ritmo lunar muda-me os sonhos. Fria abundância, a matéria pensa. As madeiras incham, dão luz, apuram tão leve a tocar, tal golpe na língua, espaço no e planeio de carne, artesania ou sol à cabeça. A ferida que acende é de mundo, invenção, laranja assombrosamente. Estas dão a volta e batem as caudas. Têm luz própria estes peixes orbitais e crisântemos. Nos viveiros das bolhas ébrios de oxigênio, as águas atravessam as trevas, atravessam-nas os animais de coração translúcido entre os ombros, quando um abraço engrandece tudo. Cabem na barragem, espada a espada. As palavras, com bolhas nos pulmões à boca, e no bravio espaço de nome a nome, desabrochadamente, guerras e os cometas florais derramado. Quando a loucura abala as residências, entra água e a instantânea atmosfera dos besouros, altos, todos furiosos, como joias. Quando a loucura me abala, com ar. Abelhas, e no leque gradual da luz enchemos de vagas preciosas. As águas encharcaram a roupa até ao sono e a música ultramarina através dos meses em pulso. É a experiência da morte nas imagens. Thank you. Thank you.